Maestro Juno Silva. E ali, bota a mão na cabeça pra não perder o juiz. E a roda. Quarto em que a gente dormiu por 2 anos e 1 dia. Fez eu lembrar que eu sabia de fato que era ser feliz. Deslize em vontade própria, eu tranquei a porta e a grande Léo, toda moçada de coração de Maria. Fato que era ser feliz. As coisas não iam tão bem entre nós, mas nada justifica uma traição. Errei, admito que foi minha culpa, sabe minha opinião. Já deixei as coisas lá de fora. Isso aí. Eu aceito o seu não. Traição não tem perdão. Isso é Diogo Donado. Bota a mão na cabeça pra não perder o juiz e a rocha. Olha ali. As coisas não iam tão bem entre nós, mas nada justifica uma traição. Errei, admito que foi minha culpa. Já sabe, quem sabe canta, diz aí, vai. Já deixei as coisas lá de fora. Não me olha assim que eu não mereço. Desconheço. Já que desonrei nossa família. Isso. Uma hora as coisas vêm à tona. Eu aceito seu não. Traição não tem perdão. Chora não, bebê. Isso é Diogo Donado. As coisas não iam tão bem entre nós, mas nada justifica uma traição. Errei, admito que foi minha culpa. Já sabe minha opinião. Já deixei as coisas lá de fora. De camarote, toda moçada de camarote aí, grande abraço. Hoje eu sou alguém que eu desconheço. Já que desonrei nós. Isso ia acontecer um dia. Uma hora as coisas vêm à tona. Eu aceito o seu não. Traição não tem perdão. Aô, sofrimento! Isso é de um donador. Tem mais sucesso?